Salvador, um bom dia. Esse é o TAM 3601, no decolou perfil da El. Ok, bom dia, 3601, no contato radar vigilância, prossiga direto Leda. TAM 3601. 3601, na proa de Leda, muito grato.